prevalecer com Deus. Capítulo 1. A oração vitoriosa. A oração vitoriosa ou eficaz é aquela que alcança a bênção esperada. É a oração que comove Deus efetivamente. A própria ideia de oração eficaz supõe que ela atinge seu objetivo de modo conveniente. Palestra 1. Verdade e oração. Há dois tipos de requisitos indispensáveis para promover um avivamento. Um para influenciar os homens e outro para influenciar a Deus. A verdade empregada para influenciar os homens e a oração para fazer mover a Deus. Quando falo de comover Deus, não quero dizer que a mente de Deus seja mudada pela oração ou que a sua disposição ou o seu caráter sejam alterados. Mas a oração produz uma mudança em nós quando se apresenta consistente para que Deus a efetue. Assim como, de outro modo, ela pode não ser consistente para que Deus a efetue. Quando um pecador se arrepende, essa mudança de vida torna-o apto para receber o perdão de Deus. Deus sempre está pronto a perdoar mediante essa condição. Assim, quando o pecador muda seus sentimentos e se arrepende, não será preciso nenhuma mudança de sentimento por parte de Deus para perdoá-lo. É o arrependimento do pecador que possibilita o seu perdão e apresenta a ocasião para Deus agir. Portanto, quando os cristãos fazem uma oração eficaz, o sentimento daquele momento torna-os aptos a receber a resposta de Deus. Ele jamais se nega a dar a sua bênção, desde que haja arrependimento e se faça o tipo certo de oração. A verdade sozinha não produzirá efeito sem o Espírito de Deus, e o Espírito é dado em resposta à oração. Às vezes, os mais empenhados no emprego da verdade não são os mais empenhados na oração. Isso é sempre muito triste, pois se os fiéis não tiverem o espírito de oração, ou ao menos que alguma outra pessoa tenha, a verdade por si só nada mais fará que endurecer ainda mais os impenitentes. É provável que no dia do juízo se descubra que nunca se faz nada por meio da verdade, usada sempre com tanto zelo, se não houver um espírito relacionado a essa verdade. Outros erram na direção oposta, não pelo fato de enfatizar demais a oração, mas por ignorarem que a oração por si só, mesmo quando feita o tempo todo, não leva a nada. Os pecadores não são convertidos apenas pelo contato direto do Espírito Santo, mas pela verdade empregada como intermediária. Esperar a conversão dos pecadores simplesmente pela oração, sem o emprego da verdade, é provocar a Deus. Ó Deus, envia teu Espírito Santo para a minha vida, para que eu seja transformado, para que eu seja transformado, para que seja conformado à tua vontade. Convence-me da verdade por meio das boas novas do teu Filho. Concede-me a força de um amor verdadeiro pelos pecadores, para que eu possa desejar mantê-los em minhas orações e compartilhar a verdade com todos eles. Amém. Palestra 2. Ore por uma coisa específica. Muitas pessoas buscam um lugar no qual possam ficar sozinhas para orar, apenas porque elas têm de fazer as suas orações. E a hora de seu hábito diário de orar por si mesmo, seja pela manhã, ao meio-dia ou em qualquer outra hora do dia. No entanto, em vez de ter algo particular para dizer, algum objetivo definido em mente, elas se ajoelham e oram por qualquer coisa que lhes passa pela cabeça. E quando terminam, dificilmente podem contar uma só palavra do que foi dito naquele momento. Essa não é uma oração eficaz. O que pensaríamos de alguém que tentasse iniciar uma assembleia legislativa dizendo: "A sessão está aberta e é hora de despachar as petições." E você subisse ao plenário com uma petição ao acaso, sem nenhum objetivo definido? Você acha que petições desse tipo chamariam a atenção dos parlamentares? É preciso ter algum objetivo definido em mente. Não é possível orar eficazmente por uma variedade de coisas ao mesmo tempo. A mente é constituída de tal modo que não é capaz de focar intensamente seu desejo em muitas coisas de maneira simultânea. Todos os exemplos de oração eficaz registrados na Bíblia estão concentrados em um único ponto. Em qualquer ocasião em que se alcançou uma bênção, percebe-se que a oração foi feita com um objetivo específico. Querido Pai Celestial, a minha mente vaga demasiadamente em minhas orações a Ti. Meu foco de atenção é curto e logo me desvio para outras direções. Concentra a minha mente naquelas pessoas, eventos ou coisas pelas quais devorar. Ajuda-me a fixar os meus pensamentos continuamente, sem oscilação em apenas um propósito, para que eu possa realizar por meio da oração pelo menos uma coisa para a Tua glória. Amém. Palestra 3. Ore pela vontade de Deus. Orar por coisas contrárias à vontade divina revelada é provocar a Deus. Há três modos pelos quais a vontade de Deus é revelada aos homens para orientá-los em oração. Primeiro, a vontade de Deus pode ser revelada pelas promessas ou profecias expressas na Bíblia de que Ele concederá ou fará certas coisas. As promessas dizem respeito às coisas particulares ou a termos gerais, de forma que possamos aplicá-las à necessidade específica. Por exemplo, há a promessa: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que o recebereis e assim vos sucederá. Marcos 11, verso 24. Às vezes, Deus revela a sua vontade por intermédio da sua providência. Quando Ele deixa claro que tais e tais eventos estão prestes a acontecer, trata-se igualmente de uma revelação, como se Ele a tivesse escrito em sua palavra. Seria impossível revelar todas as coisas na Bíblia, mas Deus sempre deixa claro para aqueles que têm discernimento espiritual que é a sua vontade conceder determinadas bênçãos. Em outras ocasiões, sua vontade é revelada por meio do seu Espírito. Quando o povo de Deus não sabe ao certo o que pedir em oração e o que é agradável à vontade do Senhor, muitas vezes seu Espírito os instrui. Se não há uma revelação específica, e se a providência a deixa obscura e não sabemos o que orar, ouvimos expressamente que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza e que o próprio Espírito intercede através de nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Aqui é exatamente como se uma voz do céu estivesse revelando que o Espírito Santo ajuda o povo de Deus a orar de acordo com a vontade divina, quando eles próprios não sabem para o que deveriam orar. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8, 27. E ele leva os cristãos a orar exatamente por essas coisas, com gemidos inexprimíveis. Quando nem a palavra, nem a providência são suficientes para que eles decidam, devem deixar-se encher pelo Espírito, como Deus ordena. A palavra diz: deixem-se encher pelo Espírito. Efésios 5, verso 18. E o Espírito conduzirá a mente dos cristãos para as coisas que Deus está disposto a conceder. Querido Deus, confesso que muitas vezes não sei orar como devo e agravo o meu pecado cometendo o erro de seguir em frente de qualquer maneira em meio a uma névoa espessa. Ajude-me a esquadrinhar as Escrituras para que eu possa aplicar em minhas orações o que ali aprendo. Ajuda-me a ser mais sensível à dimensão divina da vida ao meu redor para que eu possa orar de acordo com a Tua autoridade providencial. Abençoa-me com uma percepção maior do Teu Espírito quando Ele se move dentro de mim, para que eu possa orar por tudo quanto desejas em minha vida. Amém. Palestra 4. Ore submetendo-se à vontade de Deus. Para orar efetivamente, você deve submeter-se à vontade de Deus. Não confunda submissão com indiferença. As duas coisas não poderiam ser mais diferentes. Certa vez, conheci uma pessoa que chegou a um local no qual estava acontecendo um avivamento. Ela permaneceu indiferente e não demonstrou o espírito de oração. Quando ouviu os irmãos orando como se nada lhes pudesse ser negado, ficou chocada com a sua ousadia e começou a defender a importância de orar com submissão. Estava claro que essa pessoa confundia submissão com indiferença. Mais uma vez, não confunda submeter-se em oração com o ato geral de confiar que Deus fará o que é certo. É adequada a confiança de que Deus sempre fará o que é certo. Isso, contudo, é diferente de submissão. Por submissão na oração, quero dizer a aceitação da vontade revelada de Deus. Submeter-se a qualquer mandamento de Deus é obedecer-lhe. Submeter-se a algum suposto ou possível, mas secreto desígnio de Deus não é submissão. É impossível submeter-se a alguma revelação da providência até que ela venha. Da mesma forma, jamais sabemos o que um evento será até que ele aconteça. Enquanto a vontade de Deus não for conhecida, submeter-se em oração é provocar Deus. Talvez, e por tudo o que se sabe, o fato de você fazer o tipo certo de oração pode ser o foco principal de determinado evento. No caso de um amigo impenitente, o fervor e a inconveniência de sua oração em prol desse indivíduo pode ser a própria condição para ele ser salvo do inferno. Querido Pai, sempre termino as minhas orações submetendo-me à tua vontade, mas parece que às vezes não oro com fervor pelo que desejo e pelo bem que deveria suplicar. Pelo contrário, simplesmente oro para que tu cuides de mim enquanto tento satisfazer-me com os resultados. Ajuda-me a lutar com a força e a vontade de Jacó em minhas orações e assim submeter-me a ti para cumprir tudo o que exiges de mim. Amém. Palestra número 5. Ore com um desejo puro. A oração eficaz por algo específico implica um desejo proporcional à importância de tal coisa. Se uma pessoa desejar verdadeiramente uma bênção, seus desejos manterão alguma relação com a magnitude dessa bênção. Os desejos do Senhor Jesus Cristo pela bênção alvo de sua oração era incrivelmente forte, beirando a agonia. Seu desejo por algo é forte e é um desejo benevolente, e se a coisa desejada não for contrária à vontade e providência de Deus, presume-se que ela será concedida. Há duas razões para essa posição. Primeiro, a benevolência de Deus está em ação. Se for algo que se pode desejar, e se até onde podemos ver, é um ato benevolente de Deus concedê-la. Sua benevolência é uma evidência plausível de que ele a concederá. Em segundo lugar, um desejo forte por algo pressupõe que o Espírito de Deus esteja inspirando esse desejo, de forma que ele possa ser concedido em resposta à oração. Nesse caso, nenhum grau de desejo ou inconveniência na oração é indevido. Um cristão consagrado pode aproximar-se e agarrar a mão de Deus. Veja o caso de Jacó, quando exclamou num desejo agoniado: "Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes." Deus se desagradou com a coragem e inconveniência de Jacó? Não. Em vez disso, concedeu-lhe exatamente aquilo que pedira em oração. Assim também foi o caso de Moisés. Deus disse-lhe: "Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação." Êxodo 32, 10. O que Moisés fez? Ficou de lado e deixou Deus fazer como havia dito? Não. Sua mente se voltou para os egípcios e em como eles triunfariam. Por que diriam os egípcios? Foi com intenção maligna que ele os libertou? É como se Moisés tivesse agarrado a mão levantada de Deus para evitar o sopro. Deus o reprovou e disse que Moisés não tinha nada a ver com aquilo? Não, é como se ele fosse incapaz de negar algo a essa impertinência. E assim Moisés se colocou na brecha e prevaleceu com Deus. Palestra número 6. Ore com motivos certos. Para ser eficaz, a oração deve ser feita pelos motivos corretos. Não deve ser egoísta, mas ditada por uma consideração suprema da glória de Deus. Muitas orações são feitas por puro egoísmo. As pessoas, às vezes, oram pela conversão do esposo ou da esposa, dizendo: seria muito mais agradável se ele me acompanhasse à igreja. E parece que nunca elevam seus pensamentos para além de si mesmos. Dão a impressão de não pensarem como seus cônjuges estão desonrando Deus por causa dos seus pecados, ou em como Deus seria glorificado com essa conversão. Isso ocorre muito frequentemente com os pais também. Eles não suportam a ideia de que seus filhos se perderão. De fato, oram com grande intensidade por seus rebentos. No entanto, se você tocar no assunto com eles, mostram-se muito ternos e comentam quando os seus filhos são pessoas boas, como respeitam a religião e como na realidade são quase cristãos agora. Falam como se tivessem medo de que os seus filhos fossem magoados por simplesmente ouvirem a verdade. Eles não consideram quanto seus amados e adoráveis filhos estão desonrando a Deus com seus pecados. Pensam apenas que seria uma coisa terrível se eles fossem para o inferno. A menos que seus pensamentos se elevem mais alto que isso, suas orações nunca prevalecerão perante um Deus Santíssimo. A tentação de ceder a motivações egoístas é tão forte que há razão para recear que uma boa quantidade de orações paternas jamais ultrapasse os anseios de uma ternura terrena. E é essa razão pela qual tantas orações não são respondidas, e o modo pelo qual tantos pais devotos, fiéis à oração, têm filhos não cristãos. Muito na oração pelo mundo pagão não parece basear-se em nenhum princípio mais elevado que a compaixão. As agências missionárias e outras enfatizam que cerca de 600 milhões de pagãos vão para o inferno, mas pouco é dito sobre a desonra que eles causam a Deus. Esse é um grande mal, e até que a igreja aprenda a ter motivos mais elevados para a oração e para o esforço missionário, além da mera compaixão para com os pagãos, suas orações e seus esforços nunca atingirão seus objetivos. Querido Pai, ajuda-me a examinar a mim mesmo e as minhas orações para que eu possa determinar se elas são realmente feitas pelos motivos certos. Nunca pensei na seriedade de algumas de minhas súplicas. Costumo expressar as minhas necessidades e as necessidades dos outros, mas falho em perceber que muitas dessas súplicas, embora aparentemente boas por fora, têm na verdade raízes no egoísmo. Cria em mim um coração puro a Deus e renova dentro de mim um espírito justo. Amém. Palestra número 7. Persevere com o Espírito Santo. Para ser eficaz, a oração deve ocorrer através da intercessão do Espírito. Nunca se pode esperar fazer uma oração de acordo com a vontade de Deus sem a presença do Espírito. É preciso haver uma fé como a que é produzida pela operação eficaz do Espírito Santo. Em geral, os cristãos que se desviaram e perderam o espírito de oração não vão adquirir de repente o hábito de orar com perseverança. Sua mente não está num estado adequado e eles não podem ordenar seus pensamentos a fim de esperar a vinda da bênção. Se a mente estivesse em condições de perseverar até a chegada da resposta, a oração eficaz poderia ser feita imediatamente, tanto quanto depois de orar muitas vezes por alguma coisa. No entanto, eles precisam orar cada vez mais, pois seus pensamentos tendem a vagar e a desviar-se facilmente do assunto. Muitos fiéis chegam à oração vitoriosa por meio de um demorado processo. Sua mente se torna gradualmente ansiosa por algo, de forma que eles elevam seus desejos a Deus, até quando estão cuidando de seus negócios, da mesma maneira que uma mãe cujo filho está doente anda pela casa suspirando, como se estivesse com o coração partido. Se essa for uma mãe de oração, seus suspiros serão lançados a Deus durante todo o dia. Se ela sair do quarto no qual está o filho, sua mente ainda estará lá. E se ela adormecer, seus pensamentos ainda estarão lá. e ela terá sonhos cheios de sobressaltos, pensando que talvez seu filho esteja morrendo. Toda sua mente é absorvida pelo filho doente. Este é o estado mental em que os cristãos comprometidos realizam uma oração vitoriosa. Não se enganem pensando em estar fazendo uma oração eficaz sem esse intenso desejo de bênção. Não é possível. A oração não é eficaz a menos que seja feita com um desejo agoniado. O apóstolo Paulo fala disso como um trabalho doloroso da alma. Enquanto Jesus Cristo orava no Monte das Oliveiras, seu estado de agonia era tão intenso que o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Lucas 22, 44. Senhor, quando comparo minhas débeis tentativas de orar com os padrões para a oração eficaz, confesso que não oro a Ti, mas oro simplesmente por orar. Perdoa-me por receber bênçãos que são frutos de uma oração tão superficial, para a qual não tive disposição de perseverar como devo, e por ter logo desistido e entregue o problema a Ti rapidamente. Enche-me agora com o Espírito e dá-me o desejo de perseverar em oração. Amém. Palestra número 8. Ore muitas vezes, renunciando ao pecado em nome de Cristo. Se seu objetivo é orar de maneira eficaz, você deve orar muito. Disse que, após a morte do apóstolo Tiago, descobriu-se que, de tanto orar, seus joelhos eram tão calejados quanto os joelhos de um camelo. Ah, se esse era o segredo do sucesso daqueles primeiros ministros! Eles tinham joelhos calejados. Você não pode prevalecer em oração sem renunciar a todos os seus pecados. Você deve não apenas trazê-los à mente e arrepender-se deles, mas renunciar verdadeiramente e desejar em seu coração abandoná-los para sempre. Se seu objetivo é orar de maneira eficaz, você deve orar em nome de Cristo. Você não pode achegar-se a Deus em próprio nome. Não pode alegar seus próprios méritos, mas pode aproximar-se usando um nome que é sempre aceitável. Todos sabem o que é usar o nome de alguém. Imagine que você vai até o banco com um cheque ou uma ordem de pagamento endossada a um famoso apresentador de TV, sendo que ele lhe permitiu usar o próprio nome para que você pudesse sacar o dinheiro em seu lugar. Ora, Jesus Cristo permite que você use o nome dele, e quando você ora em nome de Cristo, isso significa que você pode predominar da mesma maneira que ele pôde e receber na mesma medida que receberia o Filho amado de Deus se ele orasse pelas mesmas coisas. Mas você deve orar com fé. Querido Pai Divino, confesso que tomo o caminho mais fácil na oração, fazendo-a na maioria das vezes quando estou reclinando no conforto da minha cama ou descansando no meu sofá. Não demonstro uma verdadeira humildade diante de Ti, nem me dedico à oração tanto quanto faço com qualquer outra coisa importante. Perdoa-me e ajuda-me a renunciar aos meus modos tolos, a fim de que eu possa realizar grandes coisas por meio da oração e para a glória do Teu reino. Oro em nome daquele a quem Tu honras, Jesus Cristo, meu Senhor. Amém. Palestra número 9. Ore com fé. Você deve orar com fé. Você deve esperar conseguir as coisas que está buscando. Não procure uma resposta em oração se você estiver orando sem nenhuma expectativa de obtê-la. Você não deve criar tal expectativa sem alguma razão para isso. Nos casos que tenha considerado, há uma razão para a expectativa. Se aquilo que é pedido está revelado na palavra de Deus, e você ora sem uma expectativa de receber a bênção, você faz de Deus um mentiroso. Se a vontade de Deus é indicada por sua providência, você deve confiar nela de acordo com a evidência da indicação, a ponto de esperar a bênção pelo qual ora. E se você é levado pelo Espírito a orar por determinadas coisas, você tem tanta razão para esperar que essas coisas aconteçam como se isso fosse revelado pela palavra de Deus. Mas alguns dizem: essa ideia dos comandos do Espírito de Deus não levaria o povo ao fanatismo? Eu não sei, mas muitos podem enganar-se a respeito dessa matéria. Inúmeras pessoas se enganam a respeito de todas as outras questões religiosas. E se algumas pessoas pensam que estão sendo guiadas pelo Espírito de Deus, quando na verdade é tudo fruto de sua própria imaginação, isso seria razão para outros, que sabem estar sendo guiados pelo Espírito, não seguirem o Espírito? Muitas pessoas supõem ser convertidas quando não são. Isso seria razão para não nos apegarmos ao Senhor Jesus Cristo? Suponha que algumas pessoas estejam enganadas ao pensar que amam a Deus. Isso é razão para que o santo, ciente do amor de Deus em seu coração, não dê vazão aos sentimentos nos hinos de louvor? Alguns podem equivocar-se pensando que são conduzidos pelo Espírito de Deus, mas não há necessidade de nos enganarmos. Se as pessoas seguem seus impulsos, a culpa delas é própria delas. Não acho que nenhuma pessoa deva seguir seus impulsos. Penso que precisamos ser ponderados e seguir o comando racional do Espírito de Deus. Há os que compreendem o que quero dizer e sabem muito bem o que é se entregar ao Espírito de Deus em oração. Senhor Jesus, eu realmente creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Desejo sentir a condução do Espírito Santo em minha vida e desejo orar com fé, sabendo que minhas orações serão respondidas. Para mim, é um novo ponto de vista saber que as decisões lúcidas, racionais e inteligentes da minha vida, tomadas em oração, podem ser os comandos do Espírito de Deus, em vez de meus impulsos emocionais. Ajuda-me a não aceitar tudo como certo, mas a confiar na verdade que a fé real traz aqueles que buscam servir a Deus. Amém. Palestra número 10. Por que Deus exige um desejo forte? Os desejos fortes ilustram vividamente o poder dos sentimentos de Deus. São como os verdadeiros sentimentos de Deus para com os pecadores impenitentes. Quando vejo, como por vezes tenho visto, a extraordinária força do amor que os cristãos sentem pelas almas, fico maravilhosamente impressionado com o extraordinário amor de Deus e seu desejo de salvação dessas almas. Li sobre o caso de uma mulher num avivamento que me deixou muito impressionado. Sua compaixão e seu amor pelas almas eram indescritíveis. Ela chegava a ficar realmente ofegante na oração. Que força não deve ter o desejo de Deus quando seu espírito produz nos fiéis agonia tão extraordinária, uma agonia da alma, uma dor de parto. Deus escolheu a melhor expressão para descrever isso: dores de parto da alma. A alma de um cristão, quando está assim, carregada, necessita de alívio. Deus coloca esse peso na alma de um cristão com o objetivo de trazê-lo para mais perto dele. Muitas vezes, os cristãos são de tal modo incrédulos que só exercem a devida fé em Deus depois que o Senhor lhes impõe esse fardo tão pesado que eles mal podem suportar. Então, eles se voltam para Deus em busca de alívio. Assim acontece com um grande número de pecadores condenados. Deus está disposto a recebê-los de imediato, se eles o buscarem diretamente com fé em Jesus Cristo. Mas o pecador não o faz. Ele hesita e luta e geme sob o fardo de seus pecados, mas não se entrega a Deus até que o fardo de condenação se torne tão imenso que já não consiga mais viver. E quando está à beira do desespero, como acontece, e ele se sente como se prestes a afundar no inferno, dá um mergulho poderoso e lança-se à misericórdia de Deus como sua única esperança. Era sua obrigação ter feito isso antes, mas Deus não obteve nenhum deleite nessa angústia auto-infligida. Assim, quando os que professam a religião ficam sobrecarregados com o fardo das almas, frequentemente oram cada vez mais, e mesmo assim o fardo não se vai nem sua angústia diminui, porque nunca entregaram tudo a Deus na fé. Eles simplesmente não conseguem libertar-se do fardo. À medida que sua benevolência continua, o fardo permanecerá e aumentará. e a menos que se oponham ao Espírito Santo e o extinguem, eles não poderão obter alívio até que finalmente, ao chegar ao extremo, façam um esforço desesperado e entreguem o fardo ao Senhor Jesus Cristo, depositando nele uma confiança pura. Somente então eles se sentirão aliviados, como se a alma pela qual estavam orando pudesse ser salva. O fardo se foi, e Deus aparece em bondade para acalmar a mente, com uma doce garantia de que a bênção será concedida. Muitas vezes, depois que um cristão passa por essa luta, essa agonia na oração, e desse modo consegue alívio, descobre a emanação da afeição mais maravilhosa e celestial. A alma descansa na paz e na glória de Deus e exulta com alegria indizível e gloriosa. 1 Pedro 1, verso 8. Você se pergunta qual a razão de nunca ter experiências desse tipo? Afirmo que não é porque você é muito mais sábio que os cristãos que vivem nas regiões rurais, ou porque é mais inteligente ou tem perspectivas muito mais elevadas sobre a natureza da religião, ou uma devoção mais estável e bem disciplinada. Em vez de se orgulhar por estar livre de tais extravagâncias, você deveria envergonhar-se, pois os cristãos da cidade são demasiado mundanos e oferecem muita resistência, orgulho e um modo de ser que não lhes permite descer a uma espiritualidade como essa. Ó Senhor, meu Deus, amo meus amigos e amo os que estão em minha igreja, em meu estudo bíblico e em meu grupo de oração, mas tenho dificuldade para amar o pecador. Confesso que ainda sinto ressentimento e às vezes até mesmo ódio pelos que me ofenderam ou ofenderam a igreja. Por favor, ensina-me a amar e a ter compaixão por todas as pessoas, especialmente aquelas que te ofenderam e desonraram teu nome. Eu entrego-as a ti agora com uma fé pura, certo de que ouvirás a minha oração. Amém. Palestra número 11. A oração traz união e bênção. Sem dúvida, uma razão importante pela qual Deus exige o exercício da oração em agonia é que ela forma um laço de união entre Cristo e a igreja. Ela cria um tipo de empatia entre os dois. É como se Cristo levasse os transbordamentos de seu próprio coração generoso para dentro do coração do seu povo e os fizesse compadecer e colaborar com ele de um modo como jamais fizeram. Esse trabalho de parto pelas almas também cria um notável laço de união entre os cristãos fervorosos e os recém-convertidos. Os convertidos tornam-se muito queridos ao coração dos que lhes dedicaram o espírito de oração. O sentimento é igual ao que de uma mãe por seu primogênito. Paulo expressa isso de uma maneira linda quando os chama de meus filhinhos. Seu coração é amoroso e se enternece por eles. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Gálatas 4:19. Nos avivamentos, observo frequentemente como os que possuem o espírito de oração amam os recém-convertidos. Sei que isso parece estranho para aqueles que nunca o sentiram, mas os que sofreram a agonia da oração lutadora e vitoriosa pela conversão de uma alma podem confirmar o fato de que a alma, depois de convertida, se afigura tão querida quanto um filho. Você sofreu por ela, recebeu-a em resposta à sua oração e pode apresentá-la diante do Senhor Jesus Cristo, dizendo: Aqui estou eu com os filhos que o Senhor me deu. Isaías 8:18. Outra razão pela qual Deus exige esse tempo de oração é que é o único modo pelo qual a igreja pode preparar-se corretamente para receber grandes bênçãos sem ser prejudicada por elas. Quando a igreja está prostrada no chão diante de Deus e em profunda agonia na oração, a bênção faz bem aos fiéis. Pelo contrário, no caso da congregação receber a bênção sem essa profunda submissão da alma, ficará inchada pelo orgulho. Do modo correto, contudo, a bênção aumenta a santidade, o amor e a humildade. Querido Pai Divino, une-me mais firmemente a teu Filho Jesus Cristo. Enche meu coração de teu amor benevolente por todas as pessoas. Dá-me a verdadeira preocupação por aqueles que ao meu redor estão perdidos, os que não têm ninguém a quem recorrer. Ajuda-me a compartilhar com eles a mensagem do amor de Cristo por todos nós. Mantém-me humilde e sempre ciente de que cada realização para ti é tua obra em mim e na igreja a qual sirvo. Amém. Palestra número 12. Siga a direção do Espírito Santo. Grande quantidade de oração se perde e muitas pessoas nunca prevalecem em oração, pois quando desejam bênçãos específicas, não vão atrás delas. As pessoas podem ter desejos benevolentes e puros, despertados pelo Espírito de Deus, mas quando os tiverem, devem perseverar na oração, pois se desviarem a sua atenção, estarão dissipando o espírito. Quando tais desejos santos se encontram em sua mente, não dissipe o espírito, nem se desvie para outras coisas. Siga os comandos do espírito até que você faça aquela oração de um justo, que é poderosa e eficaz. Tiago 5:16. Sem o espírito da oração, os ministros farão poucas coisas boas. Não se espera muito sucesso do pedido de um ministro, a menos que ele ore por isso. Às vezes, outros podem ter o espírito de oração e alcançar uma bênção na obra de terceiros. Em geral, porém, os pastores mais bem-sucedidos são os que têm em si mesmos maior espírito de oração. Não somente devem os ministros ter o espírito de oração, como também é necessário que a igreja se una para a oração fervorosa e eficaz que prevalece com Deus. Uma vez mais cederei a súplica da nação de Israel e farei isso. Ezequiel 36, 37. Querido Deus, tu tens-me mostrado, por meio dos ensinamentos de Jesus, de seus apóstolos e dos profetas, que desejas ouvir e responder às minhas orações. Tu desejas que minhas orações prevaleçam contigo, para a salvação dos que estão perdidos, para o crescimento da igreja na graça e para o aprofundamento de minha própria relação contigo. Que eu não faça mais orações condicionais, mas me dedique hoje a praticar de fato o que aprendi do mestre da oração e, através das experiências práticas, a ter a alegria e a glória de prevalecer e trabalhar arduamente contigo.